Podcast Liga na Bola, Liga na Bola. Oferecimento BetClick. Qual é o seu palpite? A BetClick reembolsa sua primeira aposta com R$40. Registre-se agora. Good night, motherfuckers! Está começando mais um podcast, Mídia da Bola, programa 18. É um programa especial, né? A gente vai falar aí da Champions League. E para essa edição, né, do nosso podcast fenomenal, como diria Messias Borges, que hoje está com a gente tem na nossa mesa redonda Fagner Moraes, Messias Borges e Pedro Costa, mais conhecido como Pedro Gatinho. Fala, Fagner. Boa noite. Que pariu. Boa noite. Bom, posso dar um destaque inicial? Claro, pode. À vontade. Bom, destaque vai para o jogo de quarta-feira, né? Arsenal e Barcelona, um jogo sensacional. Né? Quem diria? Barcelona está 2 jogos sem vencer. Crise no Barcelona, mas os dirigentes afirmam. Pep Guardiola está prestigiado e não vai deixar o cargo no momento. Messias, apresente-se nesse podcast poliglota. Boa noite. Hoje estou para poucas palavras por alguns problemas. Meu destaque vai para a ressurreição do Pedro Gatinho, que felizmente está de volta aqui com significa, a gente. Significa, hein? Você tá imitando falso, não, velho? Vai lá, Pedro. Aproveita que você falou louco e apresente. Sem gritar. Boa noite, galera. Pra quem não conhece, eu sou o Pedro Gatinho. Segundo... sou Gatinho segundo eles, né? Mas hoje a gente vai estar comentando os jogos da Lista dos Campeões que aconteceram, que estão pra acontecer. Lista dos Campeões. Vai te fuder. Meu destaque é pro time do Tottenham, que venceu o Milan em pleno síndrome. E um dia ruim do time Alçoneiro, que absolutamente não jogou nada. Beleza. Então, você já deu seu destaque. Messias ainda não deu seu destaque. Quer dizer, ele deu o destaque da orientação sexual dele, né? Mas agora eu quero saber o destaque dessa rodada da Champions League, Messias. Então, minha orientação sexual não é essa, apesar de ter parecido ser. Eu não acho que ele já tinha. Foi o... É o MSN dele que tem isso, por isso causou a brincadeira. E por isso que estamos falando isso. Então, meu destaque vai para a vitória do brasileiro Shakhtar, incluso na Champions League, com muitos jogadores brasileiros, claro. E é isso. Muito foda a última coisa que o Pedro Luiz Cuenca acabou de postar no Twitter. Aliás, Ele não está participando, né? Vamos dar essa satisfação, nem ele, nem o Murilo. Ambos estão... Quer dizer, não sei, né? Porque é uma coincidência, né? Os dois não estarem participando hoje. Já não participaram nas férias, né? E agora os dois juntos. E agora novamente. Vamos ver, né? Mas ele tweetou a seguinte frase. Justo. Quando não posso participar... Quando não posso gravar o podcast do Mídia da Bola... O Pedro Costa vai brilhantá-lo, olha só. Pedro. Genial, né? Olha que moral. Pedro Costa tem uma moral, assim, com alguns participantes aqui desse podcast, com uma coisa assim. Moral. É impressionante, é incomparável este homem, essa pessoa, a cá como ser humano. Moral que ele tem. Impressionante. Moral. Impressionante. E o seu, o Fagner, você quer falar o que eu. Antes da gente começar, você quer falar o que o. O senhor Murilo está fazendo neste momento? Não pode, é proibido, cara, devido ao horário, assim, né? Mas nós estamos ao vivo. Não, mas, pô, a família brasileira... Que crianças presentes na sala, melhor não. Então, vamos lá, vamos iniciar, né, galera? Tentando se adiantar. Vamos iniciar aí o podcast... Hoje, Champions League, né? A gente vai falar de Champions League. Tivemos aí o início das oitavas de final nessa semana. E na semana que vem, os outros 50% das partidas, né? Tivemos quatro partidas essa semana e mais quatro na semana que vem. Na terça-feira a gente teve Milan 0, Tottenham 1. Nossa senhora! Nossa, vá se tratar, Exu! Isso, velho! Então, recapitulando... Falei que eu não estava bem. Terremoto aí, terremoto virtual, a gente vai recapitular aí. Milan 0, Tottenham 1. No San Siro, na terça-feira. E Valência 1, Schalke 04, 1, com gol do mito Raul Gonzalez. Ele só não é melhor que o Ronaldo, né? Mas isso aí, detalhes à parte. E na quarta-feira, a gente teve o grande jogo Arsenal 2, Barcelona 1, na Inglaterra, né? No Emirates. E Roma 2, Shakhtar Brazuca, né? 3. Três gols brasileiros no Shakhtar. E pra tristeza do nosso amigo Fagner, a Roma dele perdendo. É novidade, Fagner? Novidade a Roma perder ou novidade eu ficar triste por causa do meu time perder? As duas coisas. Ah, não, não é novidade não, é tudo igual. Então, pra semana que vem a gente vai falar aí das nossas previsões, né? Previsões não, porque nós não somos videntes. Nós somos emitidores de opinião. É, vocês viram, né? Andou estudando antes de apresentar o podcast. Tem que estudar edição também do podcast, que tá ficando sensacional. Estudando, hein? Beleza, hein? Essa semana nós teremos. Na semana que vem nós teremos Lyon e Real Madrid na terça-feira. E Copenhague e Chelsea também na terça-feira. E na quarta-feira nós teremos Nossa Senhora! Olympique, Manchester United e Inter de Milão e Bayern de Munique. Esses serão os jogos da semana que vem. Fagner, eu diga o resuma o jogo Milan 0 Tottenham 1. Bom, mesmo jogando fora de casa, o Tottenham massacrou o Milan. O Milan foi massacrado na Itália. E um golaço no final do jogo. Não um golaço, porque aquele gol até eu faria. Mas o contra-ataque que foi o gol do Tottenham foi uma lindeza. Foi uma aula de contra-ataque. E pra variar, Zlatan Ibrahimovic, cadê na Champions League? Não resolve. Ele fez um gol, só que não resolve. Ele fez a falta. Não resolve. Aliás, que foi um golaço, né? Igas de passagem, foi um belíssimo gol, mas pena que foi anulado. Mas o Tottenham já encaminha muito bem a classificação, vencendo fora de casa. Estava sem meio, agora a volta do galês, né? É, como o jogo ainda é na outra semana, ainda, já quase no começo de março, então o Tottenham é bem capaz que o Tottenham jogue completíssimo contra o Milan. E o Milan, que salientando uma coisa que eu disse que foi errada, não contou com o Cassano, porque o Cassano não pode jogar. E tá difícil, né? Porque marcar dois gols, vai ter que vencer por dois gols de diferença em Londres, e isso não é tarefa fácil. É, o Milan vai ter que chegar em Londres e vai ter que fazer pelo menos dois gols. Né? Aliás, não é só fazer dois gols, vai ter que jogar a bola. Não, pois é, exatamente. É, porque se tiver essa atuação ridícula que teve na terça-feira, vai ser goleado pelo Tottenham. Agora destacar também a atuação de dois jogadores do Tottenham, que foram os dois defensivos, que é o Gomes e o Dawson, né? O goleiro Gomes e o zagueiro Dawson jogaram muito. Lennon também fez um jogo também. Isso, o Lennon também, o autor daquele drible sensacional no Yepes. Apesar que driblar o Yepes não é coisa difícil, né? E... falando em Yepes, não pude assistir a partida toda, mas pelo que eu vi, nos melhores momentos ele foi o centroavante, entre aspas, do Milan, que mais levou perigo ao gol do goleiro brasileiro Gomes. Exatamente, o Yepes deu duas cabeçadas, que o Gomes tirou as duas. E essas duas cabeçadas consagraram o Gomes no jogo. Pedro Costa, diga, a sua opinião sobre o jogo? Bom, o Milan não jogou nada, gritado, né? Como eu disse no início do jogo, do podcast. E mesmo desfalcado, o Tottenham ganhou em um ótimo contra-ataque. Mereceu vitória, claro, ter jogado melhor. Mas a gente vai tentar reverter na Inglaterra, pode ter certeza, Bate. A gente? Você faz a gente parte da comissão? Isso aí. É o dos jogadores ou dos dirigentes? Ele é sócio, de certo. Membro honorário. Você é filho do Berlusconi, Pedro? Ih, rapaz, quem é a mãe? Quem me dera? Quem me dera? Então... Olha que o Berlusconi tá envolvido aí com as paradas, enfim, né? O Berlusconi é um safadinho, velho. Pois é, pois é. E então, só completando aí, que vocês falaram dos desfalques do Tottenham. Além do Bale, que é, sem dúvida, o destaque dessa equipe do Tottenham, o Tottenham também tava 150% do Modric, né? Porque ele vinha de uma contusão, tava meia boca e começou na reserva, porque se ele estivesse 100% com certeza seria titular. E depois que entrou, ainda entrou bem, roubou a bola do contra-ataque do Tottenham, né, do gol, e deve jogar 100% na partida de volta. E olha, ficou difícil a coisa pro Milan, ficou complicado. Outra coisa pra destacar desse jogo aí foi o seu Gattuso antes, durante, depois do jogo. que é aquele monstro? Que é isso, velho? Ele tentou matar o cara do banco de reservas. Porra, velho. Que louco, velho. Nossa, ele tava com raiva, velho. Pô, vai no veterinário, velho. Tomar uma injeção no rabo. Que nossa. Isso, cara? Ih, rapaz. Que oh. Isso, cara? Não pode dizer essas coisas. Nossa, esse cara tem que ser banido pelo... Aliás, o Gattuso é o típico jogador que a gente tem que entrar em campo com um cartão amarelo. Mas agora não dá, né? Champions League não dará porque ele está suspenso do próximo jogo contra o Tottenham e o Milan deve ser eliminado, né? Então... Por incrível que pareça, é uma sorte do Tottenham que, devido à ausência de Gattuso, provavelmente não terá ninguém lesionado para aumentar esse departamento médico que já está cheio. É, isso. Supostamente o Flamini era substituído, né? Uma aposta, joga nada. Que isso? Mas deixa eu falar que o Pirlo já vai estar em condição pro jogo? É. Eu acho. Não, Acho que não. Falaram que era 3 semanas, mas eu acho que ainda dá. Mas ele machucou quando? Foi semana passada, no treino do Milan, se não me engano. Foi não? Em janeiro. Não, faz mais tempo, eu acho. Faz mais tempo, pô. Então, deve jogar, então. Aí deve entrar o Flamini mesmo. É o pode Flamini, até jogar, mas não estará 100%. Diego Souza deve voltar. O Diego Souza deve voltar pra zaga. Diego Souza? Beleza. O Thiago Silva, que bosta. Que isso? Ah, tá sabendo legal. Nossa, beleza. Tá sabendo legal. Mas então. Vamos ver se o Ibrahimovic vai jogar dessa vez, né? É, vamos ver se o Grafite também vai jogar. No gol ele vai jogar. Isso é de pato. É, eu tava com uma coisa pra falar também, eu esqueci. Ah, uma outra coisa também, o Robinho não jogou mal não, hein? Não. Jogou não. Robinho fez bom jogo. Buscou jogo, é verdade. Robinho fez bom jogo. Ah, e também destacar o entrada criminosa do seu Flaminino, Corluca, né? Tirou o cara por um mês. Nossa. Um mês fora. É um pior que o outro. O Flaminino tinha que ter sido expulso, tinha que ter sido preso no final do jogo. É, velho, que isso. Acho que não sei o que aconteceu com o Corluco, não sei direito. Se ele tinha que ser preso, o Gattuso tinha que ir pra... Guilhotina. Nossa. O Gattuso bater em 12 é sacanagem, mano. Só tirar uma dúvida, o Van Bommel pode jogar? Eu não. Também queria saber. Porque se for, deve jogou, entrar lá no volante. Jogou pelo Bayern. Claro que não, ele jogou pelo Bayern. Ele já jogou pelo Bayern. O Manuel também pode jogar. Pois é. Então tá feia a coisa pro Milan. E vocês, galera? começando pelo Fagner. Você apostaria no Milan ou no Tottenham, Fagner? Ah, no Tottenham. Ah, agora ficou fácil também, né? Lá nos palpites no podcast anterior, eu também falei que ia dar Milan e tal. Eu falei que ia dar Tottenham. Ah, porque será, né? Eu nem imagino o motivo. Não, mas eu sou um cara, olha só. Eu disse que o Tolima ia vencer o Corinthians. Pra o Tolima ia vencer o Corinthians. Eu disse que o Grêmio ia vencer o Liverpool. Ah, vá! Venceu o Liverpool. Eu, esse dia, eu tava pensando, eu também disse que outro time ia ganhar de outro. Ah, o outro. Disse é. que o Barcelona, que a Argentina ia ganhar do Brasil no sub-20 por 3-2. A Argentina ganhou por 2-1. Eu acertei um gol de diferença. Então vocês têm que me escutar, cara. Eu sou o vidente desse programa, então. Pode ganhar dinheiro com isso. Você é um puta de um cagão, isso que você é, velho. Fica chutando aí igual um louco e acerta um ou dois resultados, fica. Falando em aposta. Vai passar pela Roma. E vai passar pela Roma. Falando em aposta. Diga. Ah, é, Fagner. Faça a sua pergunta. Não é agora, bobão, é depois. Poxa. Mas quem mandou mesmo falar isso agora também? Vai. Ô, Messias, fala aí, caramba. Tem mais alguma coisa pra falar de Milan Tottenham? Deixa sobrar aí, pô. Não, acho que não, né? É. Ah, falta o... Então, sobre Milan Tottenham, para o próximo jogo deles, me surpreendi com o resultado do Tottenham. Apostei no podcast passado que daria Milan. Não sei o que aconteceu, infelizmente não pude assistir a esse espetáculo. Foi... Não, a previsão não é comigo. Agora fica quase impossível pensar em outra coisa senão a classificação do Tottenham. Passar fácil, acredito que não, mas não será tão suado assim no White Hart Lane. Não, mas ó, o Milan também tem um bom time, cara. Ibrahimovic e Robinho ali no ataque desequilibram. É, mas sair, mas você com a desvantagem, jogando fora de casa e você enfrentando o Tottenham em boa fase. Tem que você saber me dizer se os desfalques do Tottenham voltam. Ah, é, provavelmente volta. O Bale deve voltar. O Modric deve estar 100% também. Né? O jogo só é daqui a duas semanas, né? É. Então, e também então são os dois únicos stalkers do Tottenham. Então nem tem chance para o Milan. E nem precisou do Bale, né, pra ganhar do Milan. Pois é. E ele mas aí vai que dá uma zebra aí que Lennon machuca, Van der Vaart machuca aí, pô, fica complicado. Aí vem entrar quem? Apesar que tem o Mito Kranjska, né? Que entrou. Quem? Mito Kranjska. Mito? É. Agora qualquer um virou Mito agora? Hein? Não, o Kranjska é Mito, pô. E os dois golaços que ele fez nessas rodadas aí da Premier League? Um de voleio contra o Sunderland e outro de peixinho quase de no meio de campo. Exatamente. E outro quase no meio de campo contra o Ball. Virou Mito, pô. Virou ídolo. Ah, não. Cada um tem um ídolo que merece. Isso que é carência. Exatamente. Cada um tem um ídolo que merece, não é mesmo? Agora, eu não concordei com o Harry Redknapp, técnico do Tottenham, de ter entrado com o Pina como titular na partida contra o Milan. O Pina, pelo amor de Deus, cara, que até hoje não mostrou a que veio. Eu teria entrado com o Kranjska, que além de estar em boa fase, estava com moral... Já, todo mundo já conhece, né, como ele joga. E o Pina, nossa, muito mal desde que chegou. Ainda não fez um bom jogo. Eu teria entrado com o Kranjska de titular. Vocês não concordam, não? Ah, eu não posso falar muito por não ter assistido o jogo. Ah, depende da... depende da proposta dele. Você viu que a proposta dele era o contra-ataque. É. Ele precisava de alguém rápido ali pra fazer a saída de bola. Apesar que a maioria dos contra-ataques foram pela direita, né? Lado que o Lennon jogava. Então, o Pina centraliza demais o jogo. É, eu não gosto do futebol do Pina, né, cara? Eu não gosto dele como meia esquerda, ele puxa muito pro meio, deixa aberto a lateral, mas como meio ofensivo, como ele atua algumas vezes no Everton, eu acho um bom jogador. É, mas acho que ele não vai ter espaço naquele time também. É, vai ter. Ou ele se adapta pra jogar ali pelo lado esquerdo como um winger, porque ali de. Ele, na verdade, ele é mais tipo um segundo atacante, assim e tal, um cara que volta. É, mas aí. Se o Van der Vaart fosse jogar de centroavante, ele teria um espaço no time, mas não, então. O Van der Vaart tá fazendo companhia a um centroavante, que no caso contra o Milan foi o Kraut. Vai ser difícil pro Pina ganhar essa vaga de titular. Ele chegou pra compor o Lakers da equipe pra conquistar os 3 pontos. Exatamente. Então vamos mudar de jogo, vamos pra Valência 1, Schalke 0-4-1. Diga, Fagner Moraes. Bom, o Valência começou bem, né, no primeiro tempo. Depois o jogo deu uma equilibrada. Daí o Valência abriu o placar. Quando o Schalke tava melhor, o Valência abriu o placar com o Soldado. Né, mas aí depois tal, o Schalke foi se arrumando, até que ele recebeu o passe. Eu não preciso dizer o nome dele. Não precisa. Ninguém precisa dizer. Temos que dizer apenas ele. O maior de todos na Champions League. Recebeu a bola e empatou o jogo. Só isso que eu tenho a dizer desse jogo. O mito. O gênio. Não tão bom como o Ronaldo. Não, mas não cita ele como mito, que ele vai confundir com o Kranjica. Não, mas, não, Kranjica é mito do Tottenham. Ah, tá. Esse que eu estou falando é mito mundial. Coisa sim, completamente sim. Diferente. Sim. E o que, que ele fez no jogo, Fagner? Gol. Gol. Isso é que importa. Gol. Bola na rede. Exatamente. Amigo. Exatamente. Alguém aí quer falar mais alguma coisa do jogo? Do Valencia, que eu particularmente eu assisti aí alguns lances, não assisti ele completo, mas acompanhei alguns lances. O Soldado jogou, eu acho que o Soldado foi o melhor em campo pelo Valencia, né? Ele e o Pablo Hernández, acho que foram os dois melhores jogadores em campo pelo Valencia. Foi outro jogo que infelizmente não pude ver, esperava a vitória do Valencia em casa, mas Raul, como sempre, carrasco do Valencia no tempo de Real Madrid, marcou gols como prevê o Fagner no podcast passado. E foi no finalzinho da partida. Não, foi no começo do segundo tempo. Ah, é? 70. 20 minutos. Nossa, o apresentador tá sabendo legal também. Não tem problemas. Pois é, galera, então... Era lá e cá o jogo. Que? Foi bem disputado, era lá e cá. Toda hora tinha um ataque. Diferente. Ah, tá. Comentário espetacular, hein, cara? Muito obrigado. Então, mais alguma colocação, galera? Bom, agora pro jogo de volta, né, que vai ser Gelsenkirchen. Schalke joga por empate em 0-0 pra tentar passar de fase. E eu acho que é o jogo mais equilibrado até agora das oitavas de final. Que o Valencia se mostrou ser um time muito organizado, né? E o Schalke tem um bom time, tá meio mal no alemão, mas ele conta com um bom time, né? E tem o Raul, que é esse diferencial na Liga dos Campeões, porque o cara marca gol mesmo, né? Vamos dizer que o Raul é o que o Ronaldo nunca foi na Liga dos Campeões. É isso. É verdade. Falta o que o Raul tem de... O que Raul tem de competência na Liga dos Campeões, o Ronaldo tem em Copa do Mundo, assim. Né? Por isso que eu digo que o futebol é fascinante. Ele é tão amplo que dá pra cada um fazer a sua história sem um ter que atrapalhar o outro. O Ronaldo tem a história dele na Copa do Mundo, coisa que o Raul não tem. O Raul foi um fracasso nas Copas do Mundo que disputou. E o Raul na até Liga... porque até esse ano passado a Espanha era um fracasso em todas as Copas que disputava. Tem isso também. E já o Raul trilhou o caminho na Liga dos Campeões e é sucesso, né? Então, pois é, eu vou continuar com o meu palpite do podcast passado. Eu acho que dá Valência, até porque o Valência joga muito bem quando joga fora de casa. É um time arrumadinho. Eu acho que ao lado do Tottenham aí pode ser uma dessas surpresas na Champions League. Mudo o meu palpite para, depois desse empate, mudo o meu palpite para a segunda partida. Em casa, acho muito difícil que o Schalke deixe escapar essa classificação. Pedro, quer comentar alguma coisa? Pra mim, dá Schalke, tranquilo. Raul vai marcar 2. Que isso? Evidente. Virei evidente agora. E o Huntelaar? Não, Huntelaar, né? Huntelaar. Vocês viram a furada ridícula que ele deu? Não. Eu acredito que eu tomei dois gols do Montelar no PES, cara. Certo. Nossa! Mas você joga no Amador, ainda, velho. Não, no meu PES ele ainda tá no Milan. Você joga no Amador, velho, né? Confessa. Não, juro que eu jogo no top, velho. Joga no Amador, velho. Você só ganha, eu nunca vejo você twittar, pô, eu perdi de 5-0 do Barcelona, show do Messi. Ué, mas é claro, eu só jogo ganho. Muito aí, eu só ganho, pô. O cara só ganha, meu, o cara não perde. Não, eu também, às vezes que eu perco assim, eu também não vou twittar, né, pô. É... Só ganha, velho. Pô, ganhei fácil do Liverpool, ganhei fácil do Chelsea, que venha não sei o que lá, que venha ficar... Nossa, nossa, velho. A máquina no PES é muito fácil, essa é a realidade. E o Bale destrói, cara, o Bale joga muito. Você joga no Amador, velho. Já, tá. Então vamos pra Grande Roma. Calma, Roma David. Versus... David, antes da gente passar, David, eu tenho uma dúvida. Você poderia me explicar como funciona o esquema de apostas da BetClick, David? Mas claro, Fagner Moraes. É simples. É só você acessar www.mediadabola.blogspot.com e clicar no banner da direita e se cadastrar na BetClick, o melhor site de apostas. E ainda você tem a primeira aposta reembolsada com R$40. Fácil, né, Fagner? Nossa, mas é muito fácil. David, qual é o jogo da rodada? O jogo da rodada é Lyon e Real Madrid. Grande jogo. Eu já me cadastrei, você. Grande jogo pela Champions League. O Lyon tá pagando 4.0 e o Real Madrid tá pagando 1.85, olha só. Nossa. Já pensou você apostar no Lyon e o Lyon vai lá e mete 2-0 no Real Madrid? Você fatura muito, cara. Vai lá. Nossa, vou fazer isso agora mesmo. Isso mesmo. Eu já fiz. Pro Fagner, se cadastre na BetClick. Valeu. Aê. Agora continuando com o podcast. Sensa, Milton Neves, você é ídolo nisso. Me inspirei em você, amigo. Tamo junto. Sensacional. Vamos lá, seguindo aí com o podcast. Roma 2, Shakhtar Brazuca 3. 3 gols de brasileiros. E, curiosamente, o único brasileiro que não fez gol no Shakhtar, eu tinha no meu fantasy, que era o William. E o viado vai lá e não me marca nenhum gol e marca 4 pontos. Que isso? Calma, rapaz. O viado vai lá e marca só 4 pontos no fantasy. Olha o nível. Que isso, rapaz. Olha o nível. Moraes, a sua Roma perdeu mais uma. E entrou em crise. Hoje teve manifestação dos torcedores da Roma. O Ranieri vai se fuder. A minha Roma não precisa de você. Que isso, rapaz. É só isso que eu queria dizer desse... técnico cretino, técnico tosco, horrível. Ô, Chelsea, manda o Ancelotti embora. Roma, contrata o Ancelotti. E o Ancelotti vai dar jeito. E o Ancelotti começou a balançar no Chelsea também, né? Nossa. Esse tal de Ranieri é muito cretino. Ô Fagner, mas você não queria o Rafa Benítez? Mudei de ideia. Agora eu quero o Ancelotti. Porque o Ancelotti é bom. Mas, na falta do Ancelotti, você prefere o Rafa Benítez ou o Ranieri? Nossa, é melhor contratar o Montella, que tá dirigindo a categoria de base da Roma. Sério, velho. É melhor colocar o Montella. Ou pôr o Totti logo como técnico. Que isso, vai tirar o cara do time. Perder o Shakhtar. É fazendo os passos de Romário. Não é desmerecendo o Shakhtar. Mas o Roma jogando em casa, pô, perder, sacanagem, pô, porque ela tava mó tempo sem perder em casa, em competição internacional. Não, e o pior não foi perder. O pior foi perder tomando 3 gols fora de casa. Nossa, e horrível. Ainda foi pior. Vai tá... O pior foi perder tomando gol do Douglas Costa, que foi um golaço do Douglas Costa. Fagner. Agora tá na mesma situação do Milan. Tem que fazer 2 gols de diferença pra poder passar de fase. Mas tá pior que o Milan, né? Porque o Milan ganha de 2-1 e se classifica. Isso é verdade. Fagner, a Roma ganhando de 4-3. Bombardeado por perguntas, mas eu vou fazer mais um. O que você acha da possível aquisição de um grupo americano, se eu não me engano, da sua Roma? Ah, cara, tem que... esse negócio tem que sempre esperar. Você não pode falar nada antes e tal. Tem que conhecer o grupo primeiro. É, não sabe também o que, que os caras vão fazer lá. Então, pô, às vezes os caras fazem igual o dono do City, enche o time de dinheiro, de reforços caros e acaba não resolvendo. É, às vezes também pega o estádio e transforma no parque aquático. É. Manda o time jogar no terrão. É, pega essas loucuras aí. Não tem como. E a Roma tem muito jogador inútil, cara, lá, tipo, no elenco. Sei lá, tipo, o Doni, por exemplo. O Doni é um inútil. Nossa, a Roma tem uns 5 goleiros, se eu não me engano. Sério, o Adriano é outro inútil também, tá aqui no Brasil fazendo levantamento de copo em vez de jogar bola. Agora eu não entendo, cara, por que, que a Roma não rescinde a porcaria do contrato desse Adriano, véio? Manda ele pro porcaria do Palmeiras, tá doido com o cara, velho? Não dá, o cara não faz gol nem nada, ainda machuca, ainda dá despesa, ainda acaba com a imagem da Roma. Vê isso, pô, dispensa a porcaria do cara, logo os cachaceiros. Que nossa, isso, calma, rapaz? Tá revoltado. A responsabilidade jurídica passou longe, hein, amigo? Na ausência do... Na ausência do Pedro Luiz Cuenca, David Ney faz o papel da Atena isso. Do podcast. Do homem. Da Atena não, pô. Não, mas é verdade, né, não? Ah, cara, putz. Aí a Roma corre risco de ficar fora da Liga Europa da próxima temporada. Assim como o Chelsea corre risco de ficar fora da Champions League. Vai ser um desastre pros dois. Pois é. Alguém tem mais alguma coisa a falar desse espetáculo pavoroso que é o time da Roma? É, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu achei que ia vencer, né? Mas o Shakhtar surpreendeu. Eu acho que vai dar 1-0 apertado lá na casa deles. 1-0 pra quem? Shakhtar, apertado. A casa deles fica onde, ô Pedro? Oi? A casa do Shakhtar fica onde? Ih, rapaz. Entendi. Hã? Ele se faz isso. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. A produção entrará em contrato e manda... Em contrato, beleza. É que o contrato do Pedro depois dessa será rescindido, provavelmente. Produção entrar. Vamos seguir o roteiro aí, pessoal. Não adianta expressar, amigo. É. Assina na Barcelona, vamos lá. Nossa senhora. Vamos lá. Depois dessa aula de geografia sensacional. Arsenal 2, Barcelona 1, jogo no Emirates. E o Barcelona virou pra cima do Camel do Arsenal. Virou pra cima do Barcelona. Não é que eu distraí com a réplica que o cara me mandou aqui, mas deixa. É, o Arsenal virou pra cima do Barcelona. E não está confortável, né? Mas também eu quero mandar um alô aí pro Messi. Pô, Messi, perder aqueles gols que tu perdeu, velho, não dá, né? Pelo amor de Deus. Mas eu ainda tô torcendo pro Arsenal porque... Acho que seria um adversário mais fraco lá na frente, né? Então. Que aí, isso? Acho que aí passa o Arsenal, passa o Shakhtar, passa o Valencia e passa o Tottenham. Aí na final da Tottenham e Shakhtar aí, ficando de boa. Que isso, rapaz? Não, é normal, ué. Eu queria saber o que o amigo Messias tem a dizer sobre esse jogo. Pra começar, o espetáculo que a torcida fez antes da partida foi sensacional. Espetacular, lotou o Emirates como faz na maioria dos jogos. Apoiou a equipe quando mais precisou. Eu, sinceramente, mesmo torcendo para o Arsenal, não acreditava na virada. Fiquei eufórico com o gol de Achave, já no apagar das luzes. Vitória sensacional para dar ânimo ao time, a conquistar a classificação. Mas tinha acabado a luz do Emirates? Ou apagar a luz? Não se faça de desentendido, por favor. Ô, Messias, quero saber qual foi a sua reação após o gol do Achave. Eu joguei um cabeceiro que eu tava segurando longe. Não vai se complicar mesmo. Certeza que ele gozou na cueca. Ô, que isso? Que isso? Que isso, Pedro? Não se fala isso, pô. É o Fagner quem tá falando. Não, foi o Pedro que falou. Sério? O quê? Tá no maluco. Ásido. O Fagner. Mas é que então, tá. Olha lá, mesmo, Pedro. Acho que eu já fiz um resumo simples. Passa aí a bola pro Fagner, depois então, eu falo. O que você acha? Vai dar Arsenal, vai dar Barcelona? Eu quero que você deixe sua parte de torcedor do lado e fale a verdade. falando racionalmente, acho que o Barcelona continua favorito, como sempre foi. Mas, depois desse jogo, do jeito que a virada veio, a classificação do Arsenal acho que não seria tão surpreendente para qualquer um, até para quem não torce. É, eu também acho que não. A classificação do Arsenal, um empate lá, né? Porque o Arsenal joga. O Arsenal tem um bom time, né? Acho que um empate lá não seria um resultado assim incrível. Mas apesar que o sistema defensivo do Arsenal é muito fraco, né? Então. Não acho a defesa tão fraca. Levar somente um gol do Barcelona. Não acho tão fraco. Não, eu acho principalmente os dois laterais do Arsenal muito fraco na marcação. Não, cara, você tem que assistir mais jogos do Arsenal, porque a única que eles fazem. A única coisa que eles fazem bem é marcar. Tanto o Sanha quanto o Clichy, acho bons marcadores. O Koscielny, zagueiro central, faz ótima temporada. Uma data surpresa que o Wenger trouxe do Lorient, da França. O Diouro, todo mundo ainda tem um pé atrás com ele, mas está provando ser um bom zagueiro, está evoluindo, ganhando experiência. O Chesney no gol vem mostrando mais qualidade que Fabianski e Almun. Acho que o problema do gol do Arsenal está solucionado. E botou, acho que dá pro Arsenal fazer boa partida no Camp Nou e surpreender o mundo aí. É, o Fabianski está machucado, mas acho que quando voltar não terá mais vaga para ele. O Almun deve sair na próxima janela. Fagner, o que você diria sobre esse jogo? Bom, eu diria que, como a gente já conversou aqui antes de começar, que quando você enfrenta um time grande, você tem que aproveitar as chances que aparecem na sua frente, porque serão raras. Né? E foi o que aconteceu. O Barcelona, principalmente com o Messi perdeu 2 gols, como você mesmo disse, que geralmente ele não perde. Até então, por isso, eu acho que dá pra confiar mais no Arsenal, na nossa temporada passada. Sem contar que ele deixou de me dar 5 pontos no Fantasy, né, velho? Sacanagem. Ah, claro, a gente tá ligando tanto pro seu Fantasy que a gente tá até sem dormir. Por causa do seu Fantasy. Comentar sobre o Fantasy do Dejley. Não, eu quero falar sobre o jogo. É, deixa o Fagner falar. Deixa eu só terminar aqui meu raciocínio. Sim, Tony. Isso. Diga, então, peraí. Vamos ver se eu me lembro. O Arsenal nessa temporada, até por isso devemos confiar mais no Arsenal. Nas temporadas passadas o time fazia boas partidas contra equipes maiores, digamos assim, maiores pelos títulos, claro, e acabava perdendo por falta de experiência, mas agora os jogadores parece que atingiram certa maturidade que credibilitam-nos. É isso que você tem a falar, Messias? Por enquanto, sim. Então, Pedro, quer falar alguma coisa de Arsenal e Barcelona? Eu não vi o jogo, eu vi só os melhores momentos. Mas eu vou palpitar pro próximo jogo, eu acho que o Barcelona vai ganhar, 2-0. Beleza. Então, galera, terminando aí as análises dos jogos. Ah, o jogo do Barcelona? Ah, diga sim, Fagner. Então, agora falando do jogo de volta especificamente, acho que vai ser um jogo muito interessante, porque o Arsenal é um time que ele sabe jogar na defesa, mas ele não joga muito não bem tipo no ataque. Quando ele tem que se defender, assim, ele sabe jogar, o sistema defensivo do Arsenal não é ruim, mas ele não sabe jogar na defesa. Ele não sabe ficar esperando o adversário assim, esperando o jogo todo. Então uma hora ele vai sair e isso pode ser perigoso. Mas ao mesmo tempo o Barcelona vai ter que atacar, né? Porque é só atacando que se faz gols, né? Eu quero ver a reação do Barcelona pressionado. Então, mas eu não acho que o Barcelona vai entrar pressionado. Eu também não acho. Porque agora o Barcelona vai jogar em casa. É. Vai ter força da torcida. Tudo bem que não vai ter o Piqué, mas vai voltar o Puyol ali atrás. Então isso vai fazer diferença. Né? Pela forma que o Barcelona perdeu, acho que foi meio trágica. A partida estava nas mãos. Não, acho que nas vezes. Nas perto mãos, de fazer o segundo gol e matar a partida. Nas mãos não, porque o Guardiola errou. Ele errou na substituição. Quando ele tirou o Vili e colocou mais um volante. Ele errou na alteração. Eu também acho. Ele errou na alteração. Então aí que, vamos dizer que cagou o time do Barcelona. Porque o Barcelona o Barcelona também não sabe jogar para se defender. Concordo. Então você tem que jogar, o Barcelona joga para cima. A melhor maneira do Barcelona, como o Barcelona, entre aspas, se defende, é marcando no campo de ataque, é tentando roubar a bola. Roubando a bola, teve uns 2-3 lances que o Barcelona conseguiu roubar a bola no campo de ataque, não marcou o gol com fatalidade, ou o cara estava impedido, ou chutou para fora. Mas principalmente no primeiro tempo aconteceu muito isso. Exatamente. E não sei se o Arsenal já passou daquele período de ser um time inexperiente, já é um time bem rodado já, é jovem, mas já é um time bem rodado, mas eu não sei se vão aguentar a pressão, né? Barcelona ali em cima o tempo todo. Não sei, sinceramente acho que vai dar Barcelona, mas, né, sei lá, o Messi pode estar em um mau dia de novo. É um jogo imperdível, essa é a verdade. É, o Xavi de 378 passes que ele pode errar 2. É. Então é complicado. Mas eu acho que dá Barcelona aí. Queria assentar-lhes para mais uma coisa. A partida espetacular do jovem, porém experiente e maduro Wilshere. O que vocês acharam? Nossa, jogou no primeiro tempo, fez uma boa partida, né? Nossa, eu gostei muito da atuação dele, da atuação do Alcott também. Não, e o Wilshere, ele não importa nos jogos decisivos, cara. Ele foi um dos melhores em campo contra o Chelsea, entendeu? Ele não pipoca nos jogos decisivos. Ele foi tão frio na partida que quando ele pegava a bola no sistema defensivo, saia driblando os atacantes do Barcelona, chega, dava medo na torcida. Outro que fez uma boa partida, aliás, falando do Arsène Wenger mexeu bem no time, tava perdendo, colocou o time pra frente, né? Quando ele abriu o Van Persie pro lado esquerdo, o Van Persie fez um bom jogo, mesmo jogando centroavante, de novo. Eu acho que o problema do Van Persie é porque quase todas as bolas que ele pega, ele quer finalizar e fazer golaço. Mas é que, putz, é que o cara é acostumado, ele jogou muitos anos pelo lado esquerdo, é meio estranho ainda pra ele. É estranho até pra assistir, ver o Van Persie ali enfiado de centroavante. Não era dele, a dele é ele partir pra cima e bater. Quando ele começou a jogar mais aberto pelo lado, ele melhorou muito. Fim de discussão aí, galera, dos jogos que passaram? Sim. Então, beleza. Então, galera, agora vamos continuar. Vamos falar as expectativas, né, para os próximos jogos da Champions League dessa semana que vem, né? E antes da gente continuar, eu queria apresentar aí o nosso novo participante que está entrando agora no podcast. Não, na verdade ele já entrou e está sentado já. Ele está sentado na nossa mesa redonda. Então eu queria apresentar o Júlio Cruz. Fala aí, Júlio. Fala aí, Davi, tudo bom? Um grande abraço a todos. Davi não, só que te corrigindo é David. Nossa, que cara mais educado. Não, pô, só tô corrigindo o cara. Deixa o cara apresentar, velho. Vai lá, Júlio, fala. Não, o David, o grande prazer estar aqui. É o óculos, né? Tô sem óculos, então tô corrigindo, né? Mas vamos lá, falar de Liga dos Campeões. Que isso, bicho? Quem é essa rave aí? Vou participar, cara. Júlio chegou com tudo, literalmente. Ô, Júlio, quer deixar aí seu Twitter, deixar alguma coisa de contato, galera? Vamos lá. Twitter.com/JuliocruzJC ou Twitter, né? Muita gente tá me xingando que eu falo Twitter. Pra mim é Twitter, não é Twitter. Pra mim é coisa de viado. E também tem o blog, tem lá o blog planetabola.wordpress.com. Só acessar aí que a gente vai estar se comunicando. Beleza. Então vamos que vamos. Vamos pra Lyon e Real Madrid. E agradeço aí, antes de tudo, ao Júlio por ter aceitado participar com a gente aí no meio do podcast. Então, Fagner Moraes, diga suas expectativas para Lyon e Real Madrid. Bom, como foi salientado no podcast passado, se José Mourinho não acabar com a zica contra o Lyon, ninguém acaba, fecha o Real Madrid, refunda o time e vamos fazer outra coisa. Porque se não passar do Lyon agora, eu acho que o Real Madrid nunca mais vai vencer o Lyon. Eu acho que são 6 temporadas seguidas que o Real Madrid para nas oitavas, né? É mais ou menos isso. 7, eu acho. É, 6 ou 7. 7. Se não passar do Lyon, cara... O time do Lyon não tá essas coisas... Não tá grandes coisas, né? Mas vem cagar bem na hora que vai enfrentar o Real Madrid. É, exatamente. E o time do Real também tá apresentando bom futebol, não. O Cristiano Ronaldo dispensa apresentações, né? Então, o problema do Cristiano Ronaldo é que é um cara que ele não vem pra resolver, né? O Cristiano Ronaldo é o seguinte, ele não vai pra ser o cara, ele vai se tornando o cara no Real Madrid. Ele faz 4 gols contra o Getafe, aí brilha pro Almeria, e quando chega num confronto desse, ele some, né? Isso não é hoje, ele desde de Manchester. Eu sou um cara que eu acho que o Cristiano Ronaldo pipoqueiro, não tem jeito, pode fazer 30 gols, que dois terços disso são contra esse time teoricamente muito fracos. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo não resolve. Se a gente for pegar na memória jogos diretos, assim, que o Real, ou o Real, ou o próprio Manchester precisava do Cristiano, que ele resolveu, que ele bateu no peito e falou assim, joga a bola em mim que eu vou resolver. Dificilmente se encontra, então acho que Liga dos Campeões, acho que não dá pro Real depender do Lyon. Acho que o Mourinho vai saber usar mais essa coisa de revanche, que ele já trabalha desde épocas de Chelsea, de Inter. Outro também que pode decidir, que tá numa boa fase e conhece o futebol francês, é o Benzema, né? Hoje, acho que não sei quantos gols, mas eu vi que pelo menos um gol ele fez hoje na partida do Real, e tá em boa fase o Benzema, né? Então, eu até concordo. Principalmente pela seleção francesa. É, eu até concordo também com o Júlio no que ele falou sobre o Cristiano Ronaldo, porque você não vê mesmo o Cristiano Ronaldo decidindo os jogos mais assim, de maior expressão. Eu concordo no que o Júlio falou aí. Concordo quanto a dizer que ele não está resolvendo muito no Real Madrid, até porque é meio dividida a responsabilidade com outros jogadores, mas no Manchester United eu me lembro de ótimas partidas que ele resolveu para os Red Devils. Não, mas igual Champions League, em final de Copa da Inglaterra, em jogo desse, em clássico de campeonato inglês, você não vê o Cristiano Ronaldo brilhando, isso é verdade. No Manchester ele fez um gol lá na final contra o Chelsea, mas pô, pegou de rebote, mas juro, tava bem posicionado, vale essa coisa, pô. É mais que a obrigação dele tá bem posicionado, senão não seria jogador de futebol, né? O cara que não sabe se posicionar, quer jogar no Manchester, um Real da vida, dá licença, né, pô? Mas o Cristiano Ronaldo é aquele cara que fica fazendo driblinho pra cá, passa a bola, passa o pé por cima da bola, chama o marcador, fica encarando os outros. Inclusive hoje ele foi brigar lá contra o jogador do Levante, quando ele viu o tamanho do cara, ele falou, Kaká, me tira daqui, Kaká. O Cristiano Ronaldo é cara de muita mídia, ele é muita mídia mais do que o futebol, né? Exato. Messias, quer falar alguma coisa? Não, já falei sobre Cristiano Ronaldo. Fala sobre o Real Madrid? É, pode falar. Real Madrid versus Lyon. Como eu já falei no podcast passado, eu acho que passa o Real, mas nesse primeiro jogo, acho que concordo com o Júlio que o Mourinho vai usar uma tática mais defensiva, sabendo usar o mando de casa no segundo jogo. Não espero uma grande partida pela equipe do Real. Acho que o empate é o resultado mais viável. Pois é. Pedro, quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que o Real Madrid consegue um empate sem gols, né? Na minha opinião, o Mourinho deve ir com o time fechado, tentar jogar nos contra-ataques do Lyon. Caso dê sorte, a velocidade do ataque do time do Real Madrid... O Mourinho não vai fechado. Ué, eu não sei. Eu acho que vai. Fechado, né? Não, mas cauteloso... Não, cauteloso o Mourinho é desde que nasceu, cara. O Mourinho pra mim é o melhor técnico do mundo. Eu é acho claro. Que ele vai... É Lyon, cara. É Lyon, ele não vai fechado. Ele vai pra cima do Lyon, ele vai tentar fazer gols contra o Lyon lá. O que o Mourinho sabe usar bem, já a gente tá citando ele, é a questão de psicológico, cara. O Mourinho, se a gente for pegar o histórico dele aí, em confrontos diretos, como no caso é Real e Lyon, que pode ser uma revanche, né? A temporada passada o Real foi eliminado pelo Lyon, como vocês disseram. O Mourinho sabe usar isso muito bem, cara. Isso que eu mais admiro no Mourinho. Ele trabalha demais o psicológico do cara. Aí o cara entra motivado. Às vezes o cara não tá numa boa fase, como o próprio Benzema não tá. O Benzema tá fazendo gol, só que ultimamente ele anda muito triste no Real Madrid, sendo muito criticado. Só que aí o Mourinho fala assim, ó, Benzema, a gente não engoliu o Leão. Você pode usar esse jogo pra você readquirir a confiança da torcida. E assim vai, os caras entram em campo com outro ânimo, velho. O Mourinho, ele trabalha demais nisso. É uma das características que faz ele se tornar um dos melhores técnicos, se não o melhor, hoje em atividade de futebol. É, há poucos meses a torcida do Real Madrid tava pedindo a saída do Benzema, cara. Agora já pensou, o Benzema faz o gol da classificação agora contra o Lyon, depois de alguns gols que ele já vem marcando aí nos jogos do Real Madrid, ele vai virar mito, vai virar ídolo da torcida. Então, o Mourinho sabe mesmo preparar o psicológico do jogador. Fagner, mais alguma colocação? Bom, primeiro, falando sobre o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é craque, né? Ele disputa com o Messi o título de melhor do mundo. O Ronaldo é craque, sim. Segundo, eu acho que o Lyon vai dar trabalho, como sempre, né? Porque o Lyon é um time enjoado. O Lyon, apesar de só ter ido muito longe na Liga dos Campeões passada, é um time que está sempre disputando. Então, e vai jogar em casa o primeiro jogo, vai dar trabalho. Né, acredito que o Mourinho não vai mexer no time, na forma como o time vem jogando, o time vai ser o mesmo. Bom, eu acho que, em termos de classificação, o Real é favorito, claro. Tem os melhores jogadores, tem o melhor time, tem o melhor técnico. Mas estamos falando de futebol, né? Então, qualquer coisa pode acontecer. O Lyon pode enfiar uma sacolada no Real Madrid, pode meter 3-0. Aí vai ficar mais difícil pro jogo de volta. Mas, a princípio, o Real é completamente favorito para levar a classificação. É, e vai ser complicado também, porque, queira ou não, mesmo com toda a experiência dos jogadores e também com a experiência do Mourinho, o técnico, os jogadores do Real Madrid vão entrar com esse peso nas costas de 6 eliminações seguidas nas oitavas, né, cara? E a do ano passado também pro Lyon. Então vai ser complicado. Mas eu acho que se o Real Madrid fizer um gol logo de cara, vai começar a se soltar mais o jogo. Apesar de tudo, eu acho que o Real Madrid é favorito para a partida, para o confronto, né? Não só para a partida, mas para o confronto. Enfim, vamos para mais alguma colocação aí de alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Obrigado. Vamos para Copenhague, Chelsea. Eu, antes de vocês falarem, eu já vou dar minha opinião, que o Copenhague é favorito. Que isso? Diga, Fagner. Que isso? Não, eu concordo com você. Certo mesmo, tá certo. Mesmo. Eu concordo com você, porque time que pega tipo Everton, com todo respeito ao Everton, eu acho que não tem muita moral pra chegar batendo o peito e falar eu sou o favorito contra o Copenhague. Não, não é. Não, mas eu tenho um ponto positivo, perdeu nos pênaltis. Tá, mas não importa, velho. Vai comparar o time do Chelsea com o time do Everton, velho. É gritante, desculpa. Mas, claro, na boa, velho, o Copenhague é favorito pra passar de fase. E sei não, hein. Sei não se o Ancelotti não vai ser demitido ainda nessa semana. Outro cara que me dá calafrio, velho. Nossa, esse cara não dá pra ser técnico. É o Tumurici da vida, viu? Só quer bola aérea, chutão pra frente. Eu não vou muito contra o Fagner, não. Acho que o Real Madrid se deu muito bem no sorteio, né? Porque pela fase que o time vive atualmente, né? Isso desde a primeira fase da Liga dos Campeões, da Champions, o Chelsea se deu bem no sorteio, pegará esses armaqueses do Copenhague, né? Times que todo mundo aí que tá nos grupos, né, nos confrontos, gostaria de pegar. Porque o Copenhague era o sonho dos times. Então, mas o problema é que a gente tá falando de o sorteio que aconteceu em dezembro, né? Em dezembro, o próprio Chelsea mesmo e o Copenhague estavam voando. Exatamente. Agora você vai olhar pro Chelsea, putz. Chelsea é esse que vai enfrentar o Copenhague. Ô Fagner, se o seu time, você é um técnico. Seu time pega o Copenhague, você vai tremer? Ah, você, cara. Vai tremer pra quem? Pra um Barcelona ou pra um Copenhague? Uma fase. É o que eu disse no comentário anterior. É futebol, cara. O Chelsea em má fase é pra ficar assim com medo de enfrentar o Copenhague fora de casa. Exatamente por isso. O Chelsea tá em má fase, ele precisa de reabilitação. Quanto mais tempo ele tiver, melhor, certo? Então, se ele pegar um Barcelona de cara, a chance de ele perder será muito maior, isso é óbvio, pela fase dele. Agora, se ele tem o Copenhague, mesmo estando em uma fase, ele vai falar assim, não, pô, tem um tempo de me reabilitar aqui, de trabalhar os meus efeitos, até porque isso eu acho que não vai acontecer ainda. Tinha 2 meses aí pra trabalhar, não conseguiu arrumar suas carências, seus efeitos táticos. Beleza, só que aí eu acho que é muita sorte pro Chelsea, porque o Chelsea consegue ter uma constabilidade maior com o Copenhague do que qualquer outro time, até com o Chelsea, com o Valência, enfim, eu acho que o Chelsea saiu lucrando, véio, até pela fase. Só que ele vai tentar arrumar defeitos nas oitavas de final da Liga dos Campeões, é o jogo do ano pro Chelsea. Se ele sair, só vai restar o campeonato inglês. O que não vai conseguir, porque... E se restar só o campeonato inglês, já era. Vai ter que lutar por vaga na Liga dos Campeões. Não, mas tem outra coisa também. Você pega o Copenhague, você ganha do Copenhague, não é uma... Aquela reabilitação toda, mas... Exatamente. Pega o Barcelona e ganha do Barcelona, pô... Assim, moral vai lá em cima. Se passar pelo Copenhague, não fez mais que obrigação. Agora, exatamente. Se perder, o bicho vai pegar. É. Essa era a palavra que eu ia usar. Não fez mais que obrigação. É, mas eu acho que nem é pelo adversário que o Chelsea, assim, teme ser eliminado. Até pelo investimento que foi feito, né? Porque foi muito dinheiro pra fora. É, mas foi dinheiro jogado agora, né? Na base do desespero. Meu Deus, precisamos de um centroavante. Quanto você quer pelo Torres? Tanto. Pago. Ah, precisamos de um zagueiro. Pago. Quer dizer, parece que não foi nada planejado assim. Não, planejado foi porque precisava de um atacante e precisava de um zagueiro. Mas, sabe? Sabe qual é a verdade? Eu acho o Chelsea um time comum e bilionário. Cara, é o que eu digo. O Chelsea é uma ponte preta com dinheiro. No dia que a Abramovich foi embora... O time volta a ser 12º, 11º, 10º. Apostar bem aqui, pelo menos. É, pelo menos isso, né? Não, mas o Chelsea não tem história mesmo no campeonato inglês. Isso é fato. Foi o que eu disse hoje até no Twitter. Chelsea, time grande, nunca serão, amigo. Tradição não se compra. Na verdade, os times de tradição no... Falou tudo, Fábio. Em Inglaterra é... O Manchester United, Liverpool e Arsenal. E ali o Leeds United também entrando, mas... Não, mas falando recentemente é Manchester e Arsenal mais forte e o Liverpool que ganhou a Liga dos Campeões. Exatamente. Mas só, assim. Agora contando em história toda, tem ali o Aston Villa, o Leeds United... Não, você abrindo mais o leque, tem... O próprio Everton tem muitos títulos. É, o Everton também. Enfim. Seu Tottenham, que apesar de não ter muitos títulos como esses, sempre... Tem duas Copas da UEFA. O Tottenham tem duas Copas da UEFA, então... Oh, começou o Big Brother, hein? E para a relação pra dizer isso. Mais alguma... Pedro, quer falar alguma coisa do... Eu quero. Ah, diga então, Messias, do jogo Copenhague-Chelsea. Em outros tempos o Chelsea seria mais favorito, mas acho que continua favorito. Acho que passa pelo Copenhague, apesar da pressão. O jogo, apesar de ser fora de casa, creio que o Chelsea vença. E como o Fagner falou, tem que tratar cada jogo agora como se fosse o último da temporada, porque é o único torneio que o Chelsea ainda tem chance de ser campeão. O Papaléguas, né? O Papaléguas caiu. Tá aí, Papaléguas. Não, ele caiu. Beleza. Então, eu ia falar uma coisa, cara, esqueci. Que isso, peraí. Lembrei. Eu acho que... É idade. Pois é. Eu acho que o Chelsea passa também do Copenhague, mas não creio que ganhará no primeiro jogo, no jogo de ida na Dinamarca. Eu acho que o Chelsea passará sim, mas passará... No segundo jogo em Stamford Bridge. Vencerá no segundo jogo em Stamford Bridge. Júlio, quer falar mais alguma coisa? Eu quero, cara. Quero comentar aqui. Eu quero fazer uma espécie de pergunta e declaração. Não pro Fagner, porque o Fagner já fez alguns podcasts comigo. Mas, ô Pedro e Messias, vocês não estão mexendo louco não, né, velho? Tô chegando aqui, tô falando pra caramba. Você falou mesmo que... debater com você mesmo, mas que às vezes você é sem educação, né? Você mesmo falou. Pô, véio, acho que ninguém aguenta. Até minha mãe fecha a porta do coração, eu fico falando. Não, mas sim que é bom, pô. Sim que é beleza. Então, mais alguma... Que isso, Messias? Que isso? Que pagode na casa do Joca é esse, velho? Messias na pausa. Voltou. Acho que voltou. Voltou. Estamos escutando. Mas só parou, batendo no microfone. Parou o pagode? Pagode? Não fala aí do que você acha aí da partida. Messias, fala o que você acha de... Complete seu raciocínio sobre Copenhague e Chelsea. Meu raciocínio sobre o jogo já caiu, mas o que eu tinha falado era que o Chelsea ia passar. Eu acho que passa, apesar dos problemas. É basicamente isso. Sim. Então, vamos pro penúltimo jogo dessas oitavas de final, que é a reedição da final da temporada 2009-2010. Não, deixa esse por último, pô. Vamos falar do outro. Ah, tá, desculpa, então. Olympique vs Manchester. Vamos falar, então, de Olympique e Manchester United. Fagner. Sim. Diga, opine sobre o jogo do seu time na Inglaterra contra o Olympique da França. O Manchester vai passar, mas o Gignac vai marcar 2 gols. Que isso? É. Gignac é mito. Gignac joga... seria o Raul da França? Não, velho. Gignac será o novo Tigana da França. Anotem isso que eu estou dizendo. Novo quem? Tigana. Beleza. Não é do seu tempo. Então, peraí que isso aí... Ninguém sabe quem é esse maluco. Jogou muito, velho, na seleção da França. Bom, enfim. Diga, Júlio. Eu não acabei meu raciocínio, você pode aguardar um minuto. Desculpe, então você tá falando do Tigrão aí, sei lá como é. Você pode aguardar um minuto pra eu terminar meu raciocínio? Vai, diga. Ah, obrigado. Agora falando sério, Manchester tá bem, né, em termos gerais. Não vai, aparentemente não vai enfrentar um adversário complicado, né, para o Manchester. Eu acho que vai passar assim, né, o Rooney tá voltando a jogar bem, o Giggs tá jogando muito. Né? E eu acho que é só isso que tem pra falar desse jogo. Só isso, Fagner? Posso te dizer? Sim, pode agora passar a palavra ao próximo companheiro de mesa. Júlio, diga. Pois é, o Fagner tá parecendo um atendedor de telemarketing, né? Então você pode aguardar só um minuto pra completar? Mas beleza. Em Manchester, né? Chegou com tudo, Júlio. Eu volto a reativar minha tese. Em jogos de oitavas, mata-mata, não existe jogo fácil em qualquer competição. Isso é óbvio no futebol desde que eu me entendo por gente. É o confronto em que o Manchester leva vantagem, eu acredito que deve passar, mas é um adversário chato, perigoso de enfrentar, né? Tem o Valbena, que é a principal arma francesa, né? Isso pode até acabar com o favoritismo do Manchester. Entretanto, ainda deve dar o net. Mas mesmo assim, se o Manchester entrar com cabeça com o nariz empenado, né, como diria no interior de São Paulo, vai perder, porque o Olympique vai esperar o erro do Manchester, vai. Deve entrar como time pequeno, apesar de não ser, né? Deve esperar o erro do Manchester acontecer para conseguir finalizar a partida. Mas esse é um jogo bom, né? Espero que o Manchester entre jogando sério, não tire o pé em nenhum momento, porque partidas assim é tudo detalhe, né? Como gostamos de dizer. Sim. Você acha então o Manchester favorito pro confronto? Acho o Manchester favorito. Só que deve dar empate no primeiro jogo e vitória do Manchester por 1-0. Gol de Van der Sar de cabeça aos 47. Nossa! Nossa senhora! Mas é muita emoção na tela da sua televisão, amigos. Acho que o senhor Fagner Moraes não aguentaria. Já pensou o Van der Sar aos 48 e depois um gol do Vucinic aos 49 dando a classificação pra Roma? Depois do que aconteceu na final da Champions League entre Manchester e Chelsea, eu aguento qualquer coisa. Apareceu o Sahar Smith, que ataque do Manchester de 2006, aqui, pro Fagner ficar feliz. Aquele ataque era dos sonhos, né, Fagner? Você amava, né? Sahar no podcast passado, né? Que ele tinha marcado 4 gols contra o, sei lá, contra quem. É verdade. Pra você ver a quantidade técnica do Sahar, né? Você nem lembra do time que marcou o gol contra. E também pra você ver o nosso assunto, né? A qualidade do nosso assunto, os podcasts. É isso aí. Pois é. Messias. Mais que Copenhague versus Chelsea, o Manchester United, mais do que o Chelsea sobre o Copenhague, na verdade, o Manchester United é muito favorito sobre o Olympique. Acho que vencer as 2 partidas. Se não, fizer o que o Júlio justamente falou. Sim. Só isso você tem pra falar? Somente. Hoje não estou para muitas palavras, já disse. Pedro. Nossa, não tá e demora meia hora pra bom, enfim. Bom, pela fase do Manchester vive no inglês, mesmo fora de casa, vai vencer. Também acho que as 2 partidas, apertado por 1-0, gol do Berbatov. Falou, gênio! Não, esse. Sou vidente. Pai Mariola. Beleza. Pai Mariola. Todo mundo tá acreditando em algum aqui hoje, né? Pai Mariola. Pedro Gatinho, muda seu nick no Twitter pra Pai Mariola, velho. É muito mais Pedro, legal. Pedro Pai Mariola. É. Pensar no seu caso. Ah, não, Fábio. Mas legal. Então agora eu posso falar de Inter de Milão e Bayern de Munique? Sim! Obrigado. Vamos para a reedição da final da temporada 2009-2010. Inter de Milão e Bayern de Munique se enfrentarão na semana que vem pelas oitavas de final da Champions League. Desse ano. Isso aí tá escrito, exatamente, né? Exatamente. Não, eu estou inventando aqui. Nossa, esse meu tosse tá insuportável. Peço desculpas pelas minhas tosses que não param. Como é que é, Messi? Peço desculpas pelas minhas tosses que não param. Ah, sim. Verão, tomou, até passou. Os telespectadores te desculpam, Messi. E continuando, Inter de Milão e Bayern de Munique. Júlio, o que você acha? O que você acha não? O que você tem a dizer sobre essa partida? Pois é, né? É difícil, pá. Hoje o Bayern apresenta está melhor que o Inter, sem brincadeira. Mas o jogo, como o Inter desde de fevereiro até este mês, relativamente teve muita coisa para mudar e mudou. O Inter começou a crescer, começou a criar uma consistência tática muito boa, começou a entrosar sua defesa, meio campo voltou a funcionar. É um time que voltou a ser a Inter. Mesmo assim, eu também não gosto do Leonardo como técnico. Não gosto. Só que eu acho que dificilmente o Bayern consegue vencer, porque eu acho que outra coisa que pesa bastante é a camisa. Por mais que eu tenha falado que mata-mata é uma caixinha de surpresa, né? Como diria, a camisa pesa bastante. E aí vai ser aquela coisa, vai ser usar o psicológico do jogador. O Leonardo teve tempo para arrumar o Inter, a Inter conseguiu. Acho que vai ser um grande jogo. Hoje eu apostaria no Bayern. E sem brincadeira, eu tô sentindo algo dentro de mim tá falando que o Bayern vai ganhar. Só que eu acho difícil, muito difícil. Até porque a Inter tem um timaço, né? Mas vamos ver. Não, velho, que você tá assistindo dentro de você é gases, velho. Futebol é outra coisa. Será, não? Mas eu queria saber uma coisa de vocês. Acho que sim. Se vocês acham que o Bayern vai entrar com mais motivação que a Inter, pensando em uma possível revanche da final da temporada passada. Ah, sempre é assim, né? Sempre vai ter a revanche, aí vão perguntar, sei lá, pro Robin, você vai entrar com aquele espírito de revanche? Não, é futebol, é uma caixinha de surpresas, cada jogo é uma história, vamos entrar em busca pra conquistar a vaga na próxima fase e tentar o título que não veio na temporada passada. Não, ou então ele vai falar, muito velho discurso. Tem que jogar jogo a jogo e deixar o que passou pra trás, vamos tentar sair com a vitória hoje. Certeza que ele vai falar assim. É, falar assim. Não nesse idioma, claro. Mas eu acho que... Ava! Segue mesmo, amigo! Então, depois desse comentário aí, totalmente desnecessário, diga, Fagner, suas expectativas para o jogo. Eu acho que vai ser, depois de Arsenal e Barcelona, certamente o melhor jogo das oitavas de final, né? Como a Inter conseguiu se arrumar por um lado, arrumou bem o ataque ali, o meio, mas em compensação a defesa tá uma caca. Então a expectativa é de muitos gols, né? No jogo, algo como, sei lá, não sei, 4-3 no primeiro jogo, eu não duvido. Algo assim, espetacular. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, cara. Sim. Messias. Enquanto o Bayern perdeu um dos seus principais jogadores, o Van Bommel, a Inter contratou bem, se arrumou com o Leonardo, vai se reabilitando no campeonato italiano. Acredito eu, como já falei nos podcasts anteriores, que será novamente campeão do Calcio. Acho que dá a Inter, como deu na final da Champions League do ano passado. Você falou do... Rapidinho, você falou do... Você falou do... Perdeu o Van Bommel, mas contratou o Luiz Gustavo, brasileiro, e ele joga muito, cara. Ele tá jogando na lateral esquerda, não? Ah, mas nas duas assim, partidas, cara, que eu vi do Bayern. Mas precisa jogar ali no meio, cara. Esquerda. Ele joga muito, cara. Ele tem jogado no meio, é um chute que eu não gosto muito. O fato que ninguém tá contando é que o Bayern vai ter a volta dos seus principais jogadores, né? O Ribéry e o Robin voltaram a jogar juntos no último fim de semana. E isso conta bastante, porque na primeira fase os dois não conseguiram ter uma atuação juntos, se eu não me engano. Sempre tiveram alguns problemas físicos ou de disciplina. Mas agora, na ocasião, os dois vão jogar, o que deixa o Bayern muito mais forte, né? Sem contar que o Miller tá numa grande fase, né? Pois é. Mas, acho que o problema... O Bayern tá virando um aço no departamento médico. Problema desse aí é ritmo, né? Da volta de todo mundo, voltar assim num jogo importante e tal. Acho que mesmo voltando com alguns jogos de antecedência, vai ter sempre falta de ritmo. E é jogo, e vai ser jogo assim, é jogo pesado, né? Não é jogo, não é jogo fácil. É jogo, vai ser marcação pesada, vai ter que correr pra ajudar a marcar, vai ter que correr pra atacar. Então, vai ser complicado, cara. E só pra constar, para os auxiliares técnicos da Inter que ouvem o podcast do Mídia da Bola, eu acompanhei alguns jogos do Bayern de Munique e o Robin continua com a mesma jogada da Copa do Mundo. Beleza? Pode falar, Messias. A mesma que o caracterizou. Isso. E a mesma que ninguém marca, né? Impressionante. Exatamente. Diga, Messias. Mas eu não já falei sobre o jogo? Não, mas você, antes de eu falar, você queria falar alguma coisa, não? Não, eu só estava confirmando o que o Fagner havia falado. Ah, então, beleza. Então, galera, poxa, chegou a hora de despedir. Mas antes de despedir, David, não funciona mesmo o esquema da BetClick que você me disse, mas eu já esqueci? Pois é, Fagner. É só você acessar www.midnabola.blogspot.com e clicar no banner da direita. Aí você se cadastra e tem a sua primeira aposta na BetClick, o melhor site de apostas, reembolsada com R$40. Veja, viu como é fácil, Fagner? Mas, David, mas qual é o jogo da vez? O jogo da vez é Lyon e Real Madrid, na terça-feira pela Champions League. Olha só. O Lyon tá pagando 4.0 e o Real Madrid tá pagando 1.85. Veja só. Poxa, eu acho que eu vou querer ganhar o dinheiro e vou apostar no Lyon. Faça isso, Fagner. Acesse midabola.blogspot.com e cadastre-se. Sensacional, Milton Neves, ó. De novo, dedicamos pra você essa propaganda porque foi genial, cara. Sensacional. Mais um excelente mexendo, parabéns. Obrigado, valeu. Nossa, vai encher o saco você aqui, vai encher o saco, agora é o mais lindo do mundo. Beleza, falou de galo, eu gostei. Sim. Então, yes. Wagner, despeça. Bom, boa alguma coisa, porque eu sei lá que horas vocês vão escutar essa bagaça. Ó. Rapaz, é o que apareceu, bom, enfim. E que bom, né? A Champions League voltou, né? Que saudade eu tava da Champions League, essa linda. No ano que vem temos mais jogos e certamente teremos mais um podcast. O hino da Champions League no fundo? Olha, pode ser. Olha, escuta, olha, só. Não, escutem essa belezoca de hino. Eu me emociono cada vez que eu escuto esse hino. Só não vale cantar. Exatamente, só não vale cantar. É lindo. Júlio. Ah, não, deixa o Júlio por último, que ele entrou agora, então deixa o Júlio por último. Messias, despeça. Tchau, um abraço para todos, principalmente para vocês que participaram desse programa confuso. Peço mais uma vez pelas minhas tosses que não param. Vou tomar algo para melhorar isso. E é isso, um abraço. Beleza, Messias, o povo já te desculpou. Pedro. Bom, desde deixou eu comentar. Deixou o filho do Belisconi comentar sobre o Judá, mas... Belisconi, beleza. Belisconi. Tá bom, vai lá. Pode ser já, se quiser. Mas o podcast foi bom, como sempre. Até a próxima, galera. Beleza. Agora sim, Júlio, despeça. Opa, pode deixar, hein? Grande abraço, valeu pelo convite aí a todos, amigos. É isso aí, vamos até a próxima aí, que a gente possa ver bons jogos aí na Champions dessa sequência. E o Arsenal vai ser campeão. Ó, oh, só pra... Tá bom, e amanhã eu vou ser o novo chefe do Estadão. Só pra constar, o Júlio já tá convidado aí pras nossas próximas edições aí do podcast. Rapidão, um comentário antes. A Aviões do Forró vai tocar no Big Brother, né? Opa, beleza, imperdível. Grande merda. Que isso, rapaz? Que isso? Deixa eu quero falar. Ou não, cara, não posso não. Eu tô intimão. E não. Tchau, valeu. Que isso, Messias? Não seja só tão para terminar. Não estou sendo só o que eu acho. O vocalista é boa, hein? Então. É porque você não viu ela há uns 2 anos atrás. É melhor ainda, velho? Não, pesava cerca de 150 a 200 quilos. Que é isso, rapaz? O que ela fez? Ela abriu um ralo no rabo e colocou tudo pra fora? Como assim? Por aí, foi algo assim. Dizem que a calcinha dela é um vestido com decote, né? Mas aí... Que isso? Então, beleza, deixa eu me recuperar aqui pra gente terminar de despedir aí. É, obrigado aí a todos, galera aí que participaram. Todos a galera que participaram, beleza. Nossa, tá bem, hein? Nossa. Tá sabendo legal, velho. Tá bem legal. Beleza, é, obrigado aí a galera que participou com a gente. O Messias, o Pedro, o Fagner e o Júlio, que entrou depois também. E... Prazer é meu. Obrigado. Ai, que bonitinho. E até a próxima. É terça-feira, né, Fagner? A gente vai gravar um na terça-feira? Sim, vamos gravar um na terça-feira, comentando toda a rodada do futebol nacional e internacional. Os estaduais pelo mundo, amigos. Isso, mas tem que ser pontual, porque a gente falou que ia gravar um na quinta-feira e os viadinhos que participam aí com a gente. Que isso? Tô brincando, tô brincando. Olha a imagem da Solange, Fagner. Essa eu tenho que ver se você vai sonhar com ela. Aí os caras que participaram com a gente aí deram o bolo na gente. Então, quinta-feira a gente não gravou, estamos gravando hoje. E vamos gravar um na terça-feira, porque segunda-feira tem jogo do Grande Democrata. Louco Abreu no... Hashtag Louco Abreu no Democrata. Louco Abreu no Democrata. E agora... Estará nos TTs, provavelmente. Técnico novo, né? Então vamos lá. Rumo ao G4. Vamos lá. Abraço, galera. E até a próxima. Valeu.